Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Internet. Hoje é sábado, dia 7 de abril de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Este espaço radiofónico que hoje irá trazer músicas variadas, instrumentais. Vamos desde já ficar com um café romântico, até porque estamos na hora, não diria do café, mas do almoço, mas para quem almoçou mais cedo, serve-se então este café romântico com a interpretação de Armic. Depois por ouvir da Ray Hamilton Orchestra, que nos traz o tema La Solitudine, um original de Laura Pausini, correu o ano de 1993. Estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do programa Nota 7. Thank you. Mais duas melodias, esta primeira bastante conhecida, Satisfaction, melodia tocada então pelos The Shadows. Logo depois vamos ficar com Gil Ventura, I Left My Heart. São mais duas músicas variadas, com alguns nomes muito conhecidos, como os The Shadows, como Gil Ventura, como Armic e até mesmo como The Ray Hamilton Orchestra. Os próximos dois nomes é que vão ser mais desconhecidos. De todas formas, fiquem atentos porque têm igual qualidade. Vamos à música. Ora, estamos então de regresso com mais duas melodias. A música MacArthur Park, tocada pela Munich Sound Symphony Orchestra. Ou Munich, não se esquece, dessa Munich, se está mais correto. A München Sound Orchestra, que nos traz então este tema que se intitula, como disse, MacArthur Park. Eu há pouco disse Munich Sound Orchestra, não era Munich Symphonic Sound Orchestra. Para ver também nesta edição do nosso Nota 7 e para fechar a edição de hoje, vamos ficar com uma outra música que se chama Hear You Now. Este Hear You Now é-nos trazido pela Romantische Weltfolge. Aliás, Weltfolge, está difícil de dizer o nome da orquestra. Sim, porque também é uma orquestra. Ah, isto está complicado, mas eu vou dizer Weltfolge. Sim, isto é correto. Weltfolge é como se chama, ou melhor, Romantische Weltfolge é como se, é como se chama a orquestra que nos vai trazer o tema Hear You Now. E é então com esta orquestra que se nos portas na nossa edição do 97. Desejo ao meu estimado auditor a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Já de seguida chega a edição compacto do programa Giração. Fique bem, tenha então uma boa tarde e até amanhã.